Cunha, 7-4-1. Leve sua namorada para comer lá no Mamal. Caminhos da 9 de julho e lanchonetes da Barão. Falamos do palestra para 79 Rádio Renascença.